Olá, eu sou Marcelo Martos e estamos começando mais um 15x15, o seu podcast do Buena Onda, que a cada 15 dias aparece para incomodar um pouquinho você com a nossa conversa durante 15 minutos. Hoje iniciando uma nova série de entrevistas com um convidado muito especial, músico, guitarrista, compositor, amigo, gente fina, um cara 100% que eu tenho o prazer de conhecer aqui fora do podcast também, que é o Jonas Souza. Tudo bem, Jonas? Olá, amigos do 15x15 e olá, Marcelo. Beleza, Joninha. Bom, você é músico, aliás, um músico muito respeitado dentro do cenário da música cristã, né, da música evangélica. E eu queria que você contasse um pouco aí como é que foi a tua trajetória, como é que você entrou na música em si. Bem, isso foi há 25 anos atrás. Eu comecei numa igreja local, tocando lá baixo, violão e naquele velho, né, bom e velho conjunto da mocidade. Eu sempre acompanhei as pessoas, sempre gostei de tocar para que as pessoas cantassem e fui desenvolvendo um trabalho mais harmônico, né? Sempre gostei, sempre tive entre o violão, a guitarra, um pouquinho de baixo e o trabalho foi se desenvolvendo. Eu tive meu tempinho também de me afastar da igreja, fiquei 6 anos fora da igreja. E mais ou menos em 1991 eu voltei, tive o prazer de voltar, já assim em alta, né, com a Banda Rara. Foi um trabalho onde nós viajamos pelo Brasil inteiro, me ensinou muito, tive um grande aprendizado assim, com o Gesiel principalmente, que era o líder técnico, mas assim com todos eles, é um momento muito grato, é algo que eu tenho uma lembrança muito boa. E depois a Banda Rara, cada um tomou seu caminho e eu passei a trabalhar assim com uma outra parte, que seria a parte de letras também, né? Eu comecei a compor algumas coisas e me veio a vontade de divulgar meu trabalho. Então, nós acabamos gravando um CD, a gente juntou assim alguns amigos, né? O pessoal... Era o povo da Banda Rara, era gente de outros trabalhos também? Certo. Olha, foi assim uma... Eu sempre gostei de intermediar o encontro de pessoas. Então eu tive participação de pessoas que já eram da Banda Rara, assim como o Josué, que cantava comigo na Banda Rara, o Aldo, né? Inclusive a ideia foi fazer alguma coisa que os envolvesse e que já pré-lançasse o trabalho deles também como cantores. Teve participação da Jerusa também, grande cantora, minha grande amiga. E assim, instrumentistas maravilhosos, né? Marinho Lima, o Alan, trompetista, o Gesiel também no baixo, né? E meus sobrinhos que tinham entre 3 e 5 anos na época, eu fiz um coralzinho. Então foi um trabalho assim, de experimentação. A ideia foi essa, experimentação e divulgação assim, um registro do que eu estava começando a fazer então. Isso foi mais ou menos em 2001. O que aconteceu depois disso foi que essa pluralidade de pessoas eu não consegui juntar para divulgar o CD. E eu sentia necessidade de começar a cantar e eu mesmo encabeçar o trabalho. Aí a mim se juntaram um baixista e um baterista que estão comigo desde hoje, há uns 8 anos. É o Marquinhos, baixista, um abraço para ele, e o Esdras, também baterista, e a Luciana, tecladista. E nós estamos juntos até hoje, e com eles eu faço um trabalho tanto de ministração, quando as igrejas nos chamam, quanto eu também vou sozinho, às vezes pregar, tenho ido bastante pregar, ou fazer palestras na área de música. Ah, show de bola. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir então uma das tuas canções desse disco, Eu Quero Ver o Poder de Deus, a música é chamada Simples, né? E depois você conta um pouquinho dela. Tá, então, ok. Vamos lá. Como é possível Acabamos então de ouvir Simples, do disco Eu Quero Ver o Poder de Deus, de Jonas Souza. Jonas, você tem um lado muito musical, muito especial, assim, você tem uma forma diferente de acompanhar a banda, né, em si, diferente de outros guitarristas. Como é que surgiu isso aí? Bom, não sei se é tão diferente, né, mas eu tive uma formação de MPB. Isso me ajudou muito. Eu ouvia nos anos 70, lá quando eu, na minha áurea adolescência, eu ouvia muita coisa de MPB. Então isso foi me dando uma interpretação mais brasileira, talvez um pouco mais doce e mais harmônica. Então isso tem me ajudado muito, né? A música Simples, especialmente, eu tive o grato prazer, né, da interpretação do Josué, muito bonita, né, diga-se de passagem. E nós gravamos assim em 3 takes, na verdade, os violões, né? São 3 violões em estéreo. E é uma coisa que eu admirava muito. Na época eu consegui um violão emprestado, para variar, né? Os amigos contribuíram assim, grandemente. Tem que ser assim, né? É, só assim que a gente consegue as coisas, né? Mas graças a Deus nós temos, né, as pessoas ao nosso lado, né? E foi muito legal. E eu pude também, nesse momento, trazer essa forma de harmonia. É interessante que a música se diz Simples, né? A harmonia não é tão... É um pouco complicado. Não segue essa linha tanto. Mas assim, pra mim hoje, eu digo, é simples fazer, porque a gente já assim, pesquisou muito, né? E eu acredito que eu posso contribuir com essa visão harmônica no cenário musical brasileiro, né? Especialmente o evangélico, onde a gente tem trabalhado mais. Perfeito. Jonas, deixa eu falar uma coisa. Você, quem quiser te contactar para bater um papo, para poder te chamar, para tocar, para cantar ou até para ministrar, né? Ou tudo isso junto? Certo. Como é que faz? Tem um contato aqui? Tem. Hoje eu estou no telefone 62760724 e no e-mail jonas@buenaonda.com.br. Então vamos repetir. jonas@buenaonda.com.br. E também isso, o Jonas está estreando um site aqui no Buena Onda, é um dos artistas do grupo, né, do casting do Buena Onda, e você vai ter mais informações aqui, você vai achar o link aqui nesse mesmo site onde você pegou o 15x15. Beleza, Jonas, queria agradecer muito a tua presença, espero te receber no próximo programa e que a gente possa ouvir outra música tua e continuar falando do trabalho, tá bom? Um grande abraço a todos que nos estão ouvindo, um abraço para você, Jonas, e até a próxima semana, quer dizer, a próxima quinzena. Tchau, tchau.